Vou sair do meu emprego. Bebo um copo por aí. Vou ao Dimas fazer tempo. E depois ao Pintaí. Por onde é que ela andará? Não aguento estar assim. Vou andando ao Deus dará. Vou parar ao até que enfim, até que enfim, até que enfim. Sai que estou de ver, sai de frente por favor. Eu nunca mais quero ver. Sai que eu vou descer. Raspa parte do meu amor. Tanta coisa para dizer. Já não quero o teu calor. Vai-te embora, meu estupor. Rasgo a noite e atravesso a barreira do normal. Bebo tudo que aparece. Vou tentar a capital. Vou abrir até ser dia. O rock and roll acabou. Só agora me dei. O Peugeot, o Peugeot. Sai daí que estou-te a ver. Sai da frente, por favor. Eu nunca mais quero ver. Sai daí que eu vou descer. Arraste parte do meu amor. Tanta coisa para dizer. Já não quero o teu calor. Vai-te embora, show, show. Meu estupor. Tanto copo por aí. Tanto bar e não te vi. Fico louco e a pensar. Tudo isto só por ti, só por ti. Só por ti. Sai daí que estou a ver. Sai da frente, por favor. Nunca mais quero ver. Sai daí que eu vou descer. Ai, parte do meu amor. Tanta coisa para dizer. Já não quero o teu calor. Vai-te embora, meu expor. Sai daí que estou a ver. Sai da frente, por favor. Nunca mais quero ver. Rasparte ao meu amor. Tanta coisa para dizer. Já não quero o teu calor. Vai-te embora, embora, embora, meu estupor. Lisboa, menina, em força. Lisboa, menina, em força.